Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos de volta com mais um episódio pra vocês. Essa semana eu vou arrumar o número certo, hein? É o episódio 166 do PodQuest. E que semana passada foi o 165, mas eu falei o 162 o tempo todo, a buzeta salvou a gente aí. Mas eu sou o Giliar Lopes, produtor dos Games da FIFA, direto aqui de Vancouver, ensolarada Vancouver, no Canadá. E junto de mim aqui, ele, que é rapaz, artista 3D e de efeitos visuais, na Bethesda Game Studio. Que foda, eu só tenho amigo foda. Ele é Igor de Castilho. Tudo bom, Igor? Fala, pessoal, beleza? Beleza, cara. Você que semana passada anunciou que saiu da Game Loft e já ia começar, né? A gente gravou no domingo, você ia começar na segunda, na Bethesda, aí em Montreal. Então fala um pouquinho pra gente. Como é que foi sua primeira semana nessa empresa que, a todos os efeitos, até onde eu sei, é fantástica de se trabalhar? Então, cara, foi absurdamente massa. Eu não esperava que fosse tão legal. Eu já tinha expectativas bem altas, mas foi muito, muito acima do que eu esperava, assim. O estúdio aqui é pequeno, né? Tipo, não é tão grande quanto, sei lá, é um terço da Game Loft, né? Do que eu tinha no volume de pessoas. E eles têm... E o estúdio é novinho em folha, então tem até... Parece cheiro de carro novo, assim, sabe? Então, é tudo top, assim, tudo bem resolvido, tudo novinho, tudo bacana, assim. E você tá estreando tudo, então, tipo, você é o primeiro a sentar naquela cadeira, naquela mesa, naquele teclado, usar aquele teclado, sabe? Os monitores, assim, novinho. Então, é bem bacana, assim. Eu não posso falar de como é lá dentro, só posso dizer que é sensacional, assim, as pessoas são massa pra caramba, e que o espírito da empresa, assim, de como desenvolver jogos é fenomenal, assim, sabe? Tô bem admirado, assim, com tudo até agora, muito melhor do que eu esperava. Entendi. Você diria que você tá tendo um choque entre o que você conhecia da Game Loft e agora na Bethesda? Ah, acho que sim, cara, acho que um pouco sim. Não é um choque do tipo, ah, é um outro mundo, mas é engraçado como eu consigo ver qualidade de vida desenvolvendo jogos, sabe? Caramba, pela primeira vez da sua carreira. É, cara, sabe? Tipo, é muito engraçado. Você tá num lugar onde tá todo mundo, tipo, respirando, assim, tranquilo, assim, sabe? Uhum. Não existe estresse entre a relação de ninguém, aquela pressão de você tá sempre com uma deadline, uma coisa, uma faca no pescoço. Dá pra ver que é tudo negociável ali dentro, que as pessoas têm tempo pra explorar o teu potencial. E direto eu vejo coisas como, por exemplo, ah, eu não acho que essa feature desse jeito tá do jeito que eu gostaria de investir mais tempo, o cara ganha mais tempo pra isso, sabe? Eu sinto um pouco, tipo, de vai ficar pronto quando ficar pronto, assim, sabe? Aquela coisa que a gente fala. Sim. Da Blizzard, assim, ou da Valve, eu sinto nessa maturidade no, na Bethesda, assim, acho muito bacana. Entendi. Da Valve a gente já fala, vai ficar pronto nunca, né? Mas tudo bem. É. Essa altura... Valve não faz mais jogo, né, cara? Só é isso só que eu tô querendo dizer. E também tá com a gente aí, óbvio, que vocês já ouviram, ele que também está prestes a tomar um choque, eu tô antecipando aqui, mas ainda não começou, Rafa Kunen, ainda desempregado game designer, mas já de contrato assinado pra chegar aqui em Vancouver semana que vem, começar na EA. Tudo bem, rapaz? Como que tá a preparação pra você mudar de vida? Beleza, cara, tranquilo. A mudança mesmo, assim, vai acontecer amanhã o caminhão chega aqui pra pegar minhas coisas. Maneiro. Vai ser a minha última semana de férias aqui, curtir a patroa um pouco mais, curtir a cidade. E na outra semana, quando sair o podcast, então semana que vem, eu tô começando na EA. A gente provavelmente ainda vai gravar antes do seu primeiro dia, que vai ser na segunda, dia 15 de agosto, mas o podcast sai no dia 16. Semana que vem você já vai ter começado, já vai ter feito orientação. É um processo muito maneiro, cara. Eu acho que você vai curtir as boas-vindas da EA para os novos funcionários. Bem, bem maneiro aqui. Legal. E é isso aí. A gente vai fazer o episódio 166 do PodQuest hoje com o Rafa, com o Igor. Infelizmente, o Seco não pôde estar com a gente, mas vamos segurar o rojão aqui e fazer um episódio bem legal para vocês, que começa agora. Vamos lá. Bye. Mas antes de começar, aquele recado de sempre, que é o seguinte: você que gosta do que a gente faz, curte o conteúdo do podcast, tanto no nosso site quanto no youtube.com/podcastbr, pode ajudar a gente entrando lá no patreon.com/podcast e contribuir com qualquer quantia a partir de $1. Aí você já tá ajudando e muito a galerinha aqui que faz esse conteúdo exclusivo sobre desenvolvimento de games em português pra vocês. Mas quem contribui com pelo menos $3 participa de uma comunidade fantástica lá no Google Plus. Essa semana, o assunto da semana foi Pokémon GO, obviamente, que foi lançado no Brasil. A gente trocando várias ideias lá sobre o jogo e muitos outros assuntos também que tem sempre rolando lá. Muitos deles relacionados às tentativas das pessoas de aprender ou entrar na indústria de games. A gente tenta ajudar como é que a gente pode e os próprios membros da comunidade ajudam uns aos outros, que é muito legal de ver essa troca de experiência. Tudo isso você tem acesso se tornando um patrono de no mínimo $3 lá no patreon.com/podcast. E quem contribui com $15, aí sim, hein, se torna um patrono VIP do podcast, participa todo mês de um hangout de uma hora, que geralmente dura mais do que isso, porque o papo é sempre muito bom, onde nós aqui do podcast fazemos uma sala de Skype para um bate-papo áudio, né, às vezes vídeo, às vezes surpresinhas nos vídeos, com os patronos de $15. Então esse mês agora de agosto, obviamente, vamos marcar mais pro final do mês o nosso hangout com a galera VIP do podcast. Você que quer ajudar a gente a fazer mais disso tudo aí, entra lá no patreon.com/podcast. Então vamos lá, né? O que que a gente tem feito aí? Rafa tá de férias, então eu sei que você fez uma viagem aí, quer contar pra gente o que que foi de interessante que você fez essa semana, ou durante a viagem ou fora dela, o que você quiser falar, manda aí. Fui pela primeira vez pra Nova York. Cara, é gigante, assim, ela é maior do que eu imaginava. Sabia que na teoria Nova York é uma cidade gigante, né? Mas, como assim, primeira vez, pô? E o The Division? É muito legal, assim, ver as partes que eu vi no The Division, pô, eu lembro dessa parte do jogo, sabe? Legal, essa cidade é muita, muita, muita gente, né, cara? Não sei se agora é época de turista, mas é muita gente de todo lado. É Free Times Square, a gente foi assistir um jogo do Bayern de Munique e Real Madrid, em New Jersey, né, na cidade vizinha. Mas foi legal, cara, foi só 3 dias, passou 3 dias lá, mas foi legal. Assim, pô, comi uma das melhores pizzas que eu já comi na minha vida. Nossa! Restaurante italiano mesmo. Eu achava que era um restaurante da máfia, cara, porque tinha um cara na frente do restaurante o tempo todo, assim, com cara de mal. Você acha? Sem dúvida. Pra ver que era. Eu acho que era um restaurante da máfia. Essa pizza que você comeu foi feita ao custo de sangue dos imigrantes. Mas, pô, comida muito boa. Curti a viagem, assim, passou um tempo só, eu ia pra trofa, foi legal. Legal. É isso aí. Tirando isso, tô jogando Mass Effect ainda. Tô no 3 agora. Eu achei que eu ia terminar antes da mudança, mas não vai dar, que eu vou mudar amanhã e tô jogando ainda, não terminei ainda. Vou ter que terminar quando chegar lá. Pergunta importante: os videogames vêm na mudança ou vêm na bagagem de mão? Então, tu me convenceu a levar o meu Xbox One. Na bagagem de mão, né, porra? Daí vou levar a maioria das coisas no caminhão, né? Não quero me incomodar muito. O Xbox na bagagem e com as minhas roupas, é isso aí. Igor, você, imagino que primeira semana num emprego novo, um negócio, né, uma mudança tão grande assim, você deve ter ficado pilhado mais pensando em trabalho. Mas se você tiver tido tempo, conta pra gente aí o que mais que você fez essa semana. Primeira semana do Igor lá na Bethesda. Essa semana eu já consegui até trabalhar e botar coisa dentro do projeto, então legal, foi bem, hein, corrido pra mim, assim. Ah, sim, foi bem bacana. O pessoal, eu cheguei e já tava tudo preparado, assim, sabe? Computador, entendi, instalado, software, tudo, não tive que gastar tempo com nada, assim, foi só chegar e trabalhar mesmo. Que massa. Então foi bem bacana. Mas não, infelizmente eu não participei, não fiz muita coisa, assisti uns filmes aqui e ali, mas nada memorável, assim. E você pode contar pra gente que projeto é esse para o qual você já contribuiu na primeira semana, ou ainda é segredo de estado o projeto que você tá trabalhando? Não, tô trabalhando no Shelter, mas eu só posso falar isso por enquanto. Entendi. Não, mas é bom saber que tem desenvolvimento acontecendo ainda no Fallout Shelter. É um hit mobile aí que teve no ano passado. Teve um grande update, né, recentemente, acho que no final do ano, não lembro agora quando que foi, no meio desse ano agora, na E3, acho, não lembro agora. Sim, mas sim, teve um update grande. Saiu o modo missão, né, o modo combate. Isso. De missão, que acho que agora, assim, parece um jogo completo, né, que não é só a fase de manutenção, tem uma parte de combate, assim, que ficou bem bacana no jogo. E ele saiu pra PC também, né, então ele tá disponível no Steam. Ah, é verdade. Exatamente. É, falando em PC, já emendando a minha parte aí dessa semana, é uma coisa muito triste, né, que eu descobri, é que meu laptopzinho, coitado, não vai aguentar rodar XCOM 2 nas fases mais avançadas. Fiquei bem chateado, que é um jogo que eu tava aqui, comprei quase que no dia do lançamento, experimentei lá no começo, mas acabei interrompendo a jogatina pra jogar outros jogos, e agora que eu resolvi voltar pra ele, o meu laptop não vai aguentar. E aí eu tava até perguntando pro Rafa, né, se o lançamento dos consoles do XCOM 2, se foi confirmado se vai ter mods ou não, mas a gente acha que não, porque senão eles teriam feito grande alarde sobre isso, né? Aí eu tô nessa dúvida. Ou eu jogo no PC, só que contudo, meio que no mínimo, o jogo vai ficar meio tosco, né? Meio feio, mas pra aproveitar os mods. Ou se eu deixo pra jogar no console, mas aí eu não vou ter acesso aos mods. Então não sei ainda o que eu vou fazer num jogo que é importante aí. XCOM 2, um dos melhores jogos do ano. Mas isso aí me deixou um pouquinho triste. Já faz muitos anos que eu não tenho um desktop mesmo, um PC pra jogos. Eu uso mais laptop e tenho jogado só mais no meu console ou jogos mais leves no computador. Então fiquei nesse dilema aí. Então tentei brincar um pouquinho com XCOM 2, mas não deu muito em nada. E tentei jogar outros jogos, experimentar algumas outras coisas. Voltei pra Pokémon X do 3DS por causa da febre Pokémon GO. Mas Pokémon GO, sendo um jogo tão capenga onde você quase não tem nada pra fazer, eu lembrei que eu tinha Pokémon X, baixei de novo no 3DS pra jogar. Sei mais o que eu fiz aí não. Experimentei outros jogos, assisti bastante TV. É isso aí, eu acho. Vamos então pro assunto principal do episódio 66. Escolhi aqui um assunto bem interessante que eu acho que a galera vai curtir aí e vocês vão poder ajudar a gente também a fazer esse episódio, a comentar, dar suas opiniões, usando, né, o nosso site PodcastBR, deixando um comentário lá no episódio 66, ou no youtube.com/podcastbr, deixa um comentário lá também. Mas o que eu trouxe pra gente falar hoje aqui, seguindo a linha, alguns episódios atrás onde a gente fez, né, personagens memoráveis dos games, fez bastante sucesso aquele episódio, hoje a gente vai fazer um outro, um pouquinho diferente. Eu queria conversar com vocês sobre as grandes surpresas e plot twists da história dos videogames, na lembrança de cada um de nós aqui do podcast. E claro, vocês também deixando aí nos comentários quais foram as surpresas que vocês mais apreciaram nos jogos. Então nós vamos falar hoje aqui um pouco disso tudo aí, do que nos pegou, né, de calça curta, né, nas histórias dos games aí da nossa carreira de jogador primeiro, né? Então, acho que pra começar aqui, eu vou chamar Igor de Castilho, que tal? Pra trazer pra gente a primeira surpresa, primeiro plot twist, primeira coisa nos games aí que você se lembra, que foi mind-blowing, assim. Então, eu vou trazer, na verdade, um oposto, cara. Uai. Eu tava pensando sobre essas coisas de, né, quando você joga um jogo e tem uma reação diferente, ou você tem uma surpresa, eu vou trazer uma surpresa ruim que eu tive em um jogo. Ah. E eu vou trazer Brutal Legend. Ah. Depois ninguém sabe até o que eu vou falar, né? Sim, todo mundo sabe. Todo mundo que joga essa porra. Eu já tinha esquecido desse jogo, Igor. Por que trazer essa lembrança de novo, Igor? Cara, Brutal Legends, pra quem não jogou, é um jogo muito bacana, que você começa lá jogando praticamente com Jack Black, né? É. Personalizado em um personagem. Um humor super afiado e muito bacana, e contexto muito bom. Um hack and slash com power-up e tudo. É, jogabilidade boa, né? Interessante, jogabilidade tá? Boa, veículo, open world, tudo bacaninha, assim. Aí, de repente, o jogo vira um RTS, sabe? Tipo, do nada, assim, o jogo te dá um monte de mecânica e você descobre que o core do gameplay do jogo é um RTS, não é um hack and slash, sabe? Então, você fica assim, caralho, tudo isso aqui do jogo que eu queria jogar, você não joga do jeito que você queria. Você tem que jogar de um outro jogo que os caras achavam que ia ser melhor. É, um RTS mal feito pra caralho, diga-se de passagem, né? Com os controles péssimos. E não é opcional. E não é opcional, de forma alguma. Controles péssimos, você usa o seu personagem como avatar para dar as ordens para as outras unidades e para as estruturas. Só que você tem que levar o seu personagem até lá ou de alguma forma apontar para ela de longe. Era uma mecânica terrível que eu lembro que você tinha que fazer. Não dava, cara. Você não tinha a mesma sensação que você tem nos RTS bem feitos de PC, onde você tem o controle do campo de batalha. Ali você tava sempre brigando para ter que estar em 5 lugares ao mesmo tempo e você não podia estar. Cara, eu lembro de ser bem capenga e broxante pra cacete. Você jogar até ali, igual o Igor falou, tendo uma impressão X do jogo e depois descobrir que boa parte dele ia ser outra coisa. Cara, eu desliguei o jogo imediatamente, cara. Eu vi, na FTS, pau, desliguei e nunca mais joguei o jogo. Eu devia ter feito isso. Foi, e assim, eu joguei na época que saiu, cara, eu fiquei tão sem palavras assim, sabe? Quando eu comecei a conceber isso. Aí eu virava pras pessoas que perguntavam, e aí, você tá gostando do jogo? Eu falei, cara, é um RTS, tá ligado? Como assim é um RTS? Cara, é um RTS, tipo, eu não sei não, como não, explicar não, tô falando de Brutal Legend, Diego, Brutal Legend. Tipo, é, cara, foi muito bizarro. É, eu acho que a Double Fine pisou na bola bonito aí, num conceito que poderia ter sido muito maneiro. E acho que isso daí foi um dos motivos pelos quais eles acabaram não conseguindo aprovar um financiamento pra fazer um Brutal Legend 2, cara. Mesmo que a ideia do 2 fosse, então, capitalizar naquilo que as pessoas gostaram e tirar a parte que elas não gostaram, né? Imagino que seria uma forma óbvia de você fazer, mas o jogo não teve realmente o sucesso esperado. Eu lembro que até foi publicado pela EA depois de um embrólio sobre a publicação dele, eles tinham um contrato com outro publisher, esse outro publisher saiu meio que no meio do caminho, e aí acabou pegando pra publicar, mas acabaram não conseguindo o sucesso que justificasse fazer o Brutal Legend 2. Mas que tiro no pé que foi aquele modo, aquela jogabilidade, não era nem um modo, se fosse um modo tava bom, mas aquela jogabilidade RTS do Brutal Legend, puta que pariu. É quase um gameplay assimétrico, só que linear, só single player, sei lá como definir aquilo, cara. É, e mal feito. É. Rafa Cone. O Igor me deixa triste agora. Pois é, rapaz. Tamo aqui pra isso, né? Então, o Igor contou a história de algo que começa foda pra caralho e depois vira merda. Eu vou contar a história do contrário, tá? Mas, ô, Rafa Cone, deixa eu perguntar pra você. Você jogou algum Pokémon na sua vida? Joguei. Igor jogou Pokémon? Claro, vários. Vários, né? Então, meu primeiro Pokémon foi um pouco tarde. Foi o Fire Red, quer dizer, o remake do Red, que era o original lá pro Game Boy. Não era nem Color, né? Do Game Boy original. E, cara, vou confessar, era um completamente noob de Pokémon. Nunca assisti o anime, nunca assisti até hoje. Nossa. Nunca vi um episódio do anime, desculpa falar. Não é porque eu não tinha preconceito, não, sei lá, só. Ah, não. Cara, teve uma época que pra não assistir Pokémon você tinha que tampar os olhos e ficar falando lá, lá, lá, lá, lá. Provavelmente eu tava na faculdade já, ou no segundo grau pelo menos, e não via muito tanta TV assim. Se bem que não, pô, acho que no segundo grau ainda tinha Cavaleiro Zodíaco, por exemplo. Sei lá, não sei, depois eu descubro por que que eu conseguira ignorar Pokémon na minha vida, o desenho. E os jogos também, eu não sabia nada como funcionava. Então, muitas coisas que pras pessoas já eram assim, óbvias, pra mim foram surpresas. E a maior delas, e vocês vão saber exatamente o que vocês jogaram, né? Foi aquele Pokémon peixe que você pega pescando e tal. E você começa a usar aquele Pokémon e você não entende pra que que ele serve. Ele só fica lá fazendo splash, né? Pulando e se contorcendo. E você acha que merda é essa, né? Nunca mais vou usar isso na minha vida. Splash, splash. Pokémonzinho inútil do caralho, né? Olha que conveniente, ele vira o Giliardius. É, rapaz. Mas a surpresa estava por vir. Porque, ao mesmo tempo, aquilo ali me instigou. Porque é o único Pokémon do jogo inteiro até então que parecia que não tinha utilidade, entendeu? Por algum motivo que hoje eu fico muito feliz de ter feito, eu acho que tinha um item que você mantinha ele na party e ele ia ganhando experiência mesmo que ele não lutasse. Se você botar ele em primeiro, ele sempre entra em combate, você troca e ele ganha XP. Isso, depois eu descobri essa falcatrua. Mas como eu não conversava com ninguém... Falcatrua. Não, é uma estratégia completamente válida, né? Mas como eu não conversava com ninguém, não lia nada, eu não tinha me tocado disso aí ainda. Mas tinha um item que dava experiência pra quem não participava do combate. Que até hoje, no Pokémon X, por exemplo, tem um que dá pra todos os membros da party que não participam do combate. Acho que no Fire Red era só um que tinha que segurar o item, né? O Pokémon que você quisesse. E aí eu deixei com o Magikarp, obviamente, é o Pokémon que nós estamos falando. Deixei ele lá no cantinho da party e ganhando experiência sozinho. Rapaz, quando ele chega no nível 20, que ele evolui pro Gyarados. Ele não evolui, né? Ele choca o coisa, porque ele é basicamente, ele é quase um ovo, né? Sai de dentro uma lombriga gigante. É verdade. Cara, que momento foda. Aquilo ali impressionou o Giliardinho da época, rapaz, de uma forma que não tem como explicar. Foi, juro, cara, eu não sabia. Eu não fazia ideia que aquilo ia acontecer. Então, foi um momento what the fuck muito grande pra mim, cara. Até hoje, eu acho que eu gosto tanto do Pokémon como eu gosto hoje. Não é por causa do desenho, porque eu não vi, sabe? Não é por causa de nada. É por causa daquele momento que o Magikarp evolui pro Gyarados. E como eu ter a sorte de ser uma época onde você ainda podia ficar mais ou menos alheio a tudo e descobrir as coisas sozinho dessa forma. E, cara, nossa, como eu sou feliz pelo fato de eu ter descoberto isso sozinho. Foi um dos melhores momentos, assim, do videogame pra mim. We'll be right back. Rafa, sua vez. Conta pra gente aí uma das grandes surpresas, plot twists, etc., que você experimentou na indústria de games, vai. Então, eu vou precisar de um contexto. Eu joguei esse jogo numa época em que eu era facilmente impressionável. Ah, tipo ontem, então. Tipo ontem. Vai falar de ralo. Acho que não, hein? Não, eu joguei numa época que, tipo, sei lá, eu não interessava tanto por narrativa em jogos ou filmes, ou seja lá o que for, tanto quanto hoje, assim, né? Então, na época era tudo novo pra mim, né? Eu tava jogando o Knights of the Old Republic, o primeiro, feito pela BioWare. Sim. Tava achando interessante a história, né? Uma época de 4 mil anos antes da época do Darth Vader, então uma época totalmente diferente, era Jedi versus Sith e tal, daí a história era sobre esses dois Sith Lords, assim, que eram Jedis e viraram pro lado negro, daí um deles morreu e ficou só o outro, esse outro era o Dark Lord of the Sith e tal, e daí tem toda essa mitologia por trás durante o jogo inteiro, e no final do jogo, é spoiler, mas esse episódio é sobre spoiler, é, né? Então... Porra, é. Não, ainda mais desse jogo, velho. Sim. E daí tu descobre que os dois Dark Lords eram o Darth Malak e o Darth Revan, né? O Darth Malak era o chefão do jogo. No final, tu descobre que o Darth Revan, o outro Dark Lord of the Sith, é tu, o jogador. É, rapaz. Na época, hoje é meio clichêzão isso de do jogador ser o vilão, né? Hoje em dia é clichê isso. Mas na época, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Explodiu a cabeça. Explodiu, assim, caralho, eu que sou o vilão. Cara, eu não lembro quantos anos eu tinha quando eu joguei. Tem que fazer as contas, mas eu era novo, impressionável. E não era o clichê, como eu falei, né, nessa época, esse do protagonista ser, na verdade, vilão. Cara, na época foi muito foda, assim. Eu pensei, cara, eu tive que parar de jogar um pouquinho, sabe, pra processar. É uma coisa que aquele sentimento de plot twist, assim, na cabeça, sabe? É. Eu nunca vou esquecer, sabe? E feito pela BioWare, né, cara? Porra, cara, foi foda. Esse plot twist eu nunca vou esquecer, assim. Aliás, eu acho que toda a Velha República, uma parte fascinante da mitologia de Star Wars, e muito em parte pelo que foi mostrado pela BioWare, né? Que realmente explorou isso nos dois primeiros KOTOR de uma forma muito, muito fantástica. Eu nunca entrei, cara, no MMO, né? No Old Republic pra jogar. Imagino que em termos de mitologia ele seja também legal, mas aí é MMO, né? Tem outros problemas, outras barreiras aí, pelo menos pra mim. Mas KOTOR 1, o 2 eu nunca terminei, é outra vergonha aí que eu tenho que confessar. Mas o 1 realmente, cara... O 2 nem foi feito pela BioWare, né? Ou foi? Não, foi da Obsidian. Foi da Obsidian, entendi. Mas o 1, cara, meu irmão, que momento foda esse daí, dessa revelação. E acho que vale entrar pros tops da vida aí de surpresas dos games também. Igor de Castilho, você se preparou, né, pra esse episódio de forma exemplar. Tem mais um. Mais uma surpresa pra falar pra gente aí. Manda, Igor. Então, pra comemorar que eu tô na empresa nova, eu lembrei de um do Elder Scroll, cara, que foi muito bacana pra mim. E foi jogando Oblivion. Olha. É uma missão que você entra tipo, uma missão secundária, assim, onde você tá numa cidade, nem lembro agora qual a cidade, mas uma mulher que pede pra você resgatar o marido dela, sabe? E aí você descobre, ela fala que ele é pintor e que a última vez que ele foi visto é dentro da oficina dele, assim, sabe? Aí você vai lá e tem um quadro. Nossa. E o quadro tá, tipo, mágico, assim, sabe? E aí quando você interage com o quadro, você vai pra dentro da pintura, assim, e vira todo um render de pintura, assim, sabe? Todo que o estilo foda. Visual do jogo muda, assim, com um processamento, né, de post effects, assim, e fica com cara de pintura, assim, e você tem que resgatar o cara que parece que achou um pincel mágico e aí ele abriu esse quadro e aqui abriu um portal pra uma outra dimensão e ele foi tragado pra dentro dessa pintura e ele tá, tipo, preso por causa de trolls pintados e tal. Cara, foi, tipo, muito maluco isso pra mim, assim, sabe? Tipo, de interagir com esse mundo desse jeito, assim, sabe? Pareceu o jogo, de repente, ficou maior do que eu esperava, assim, sabe? Entendi. A Bethesda tem, cara, a medida certa, eu acho, de colocar essas side quests no jogo, ou às vezes é parte da main quest, mas que mudam completamente a jogabilidade. O outro que faz muito isso é a Rockstar. No GTA sempre tem uma missão maluca, né? Uma missão que você faz alguma coisa doida. A Bethesda, dentro da seriedade, entre aspas, do subject matter dela, consegue também fazer isso. Essa do Oblivion é muito maneira, eu lembro muito bem. Tem uma que o Seco sempre lembra, que é do Oblivion também. Tem uma cidade só de gatos, né? E você tinha que fazer chover cachorro queimando no céu, assim, pra assustar os gatos da cidade. Isso era uma parada que acontecia, assim, tinha uma profecia que dizia que ia chover cachorro cachorro. Foi muito engraçado essa também. E pra dar um exemplo de coisas que a Bethesda, cara, tem essa, sabe, esse tato, essa coragem de fazer. Eu lembro no Fallout 3 também, uma muito foda, onde você entra, você chega, encontra numa vault, uma simulação, né? E pessoas lá presas na simulação, tipo Matrix, né? Eternamente. Aí você tem que entrar na simulação pra tirar as pessoas de lá. E esse foi um momento também fantástico do Fallout 3, onde, igual você falou, você vai pra um outro estilo, né? Até de renderização do jogo, que demonstra, assim, como eles tiveram cuidado em fazer uma parada super diferente. A Bethesda é mestre, cara, de fazer essas coisas. E essa do Oblivion também eu lembro com muito carinho da pintura. Foi muito foda. Trazer mais uma aqui pra gente, então. Enquanto o Rafa pensa na segunda aí dele, se é que ele vai conseguir lembrar de alguma coisa, então. Mas eu vou falar aqui de um outro momento de surpresa, de plot twist memorável, memorabilíssimo esse, cara. E, de novo, vou ter que dar spoiler aqui, mas a gente até mencionou isso no episódio dos personagens memoráveis. E é um jogo que, porra, se tu não terminou, cara, vai lá, pelo amor de Deus, faz um favor pra si mesmo e joga. Agora, então, que vai sair a coleção dele pra nova geração, Bioshock 1. O plot twist para todos. Puta, dominar. Pô, como é que eu esqueci desse, cara? Pô, achei que vocês dois iam falar disso, cara. Não tem como. Faz de conta que fomos nós dois, então, Rafa. Vai, porque eu sei que o impacto que teve em mim é o mesmo que teve em você, que uhum. É difícil que não tenha aí qualquer um que jogue Bioshock 1. Então, pra quem não sabe, eu vou ter que dar o spoiler pra explicar o que é, mas me desculpem, mas é necessário. Mas você joga a maior parte do jogo, talvez metade ou dois terços, não sei, naquela de ir atrás do Andrew Ryan, que é o idealizador daquela cidade submersa de Rapture, e tem uma ideologia toda lá fodida. E eu não vou dar detalhes da história, de spoiler da história, porque eu acho desnecessário, por exemplo, falar da sua relação com o Andrew Ryan, não preciso falar, pra explicar o plot twist. E nesse caminho você tá sendo ajudado por um cara que, eu esqueci qual o nome dele, é Ajax? Não lembro, é um nome com A. É Atlas. Atlas, exatamente, Atlas, do Atlas Shrugged, o livro da Ayn Rand que inspirou o Bioshock. E aí o Atlas, ele tá lá falando, ah, vai por aqui, faz aquilo ali. E ele tem um certo trejeito na hora de falar, né, que ele usa uma frase muitas vezes, repetida vezes, que é would you kindly? Significa, você poderia, por favor, algo assim, né? Gentilmente, né? É isso. Você poderia gentilmente fazer tal coisa, né? Would you kindly? E aí fala o que você devia fazer, né? E a gente no começo acha que é só, tipo, um maneirismo dele, é o jeito que ele fala, né? Mas se você prestar atenção, ele repete isso várias vezes, toda vez que ele tá te dando alguma instrução. E aí você descobre, quando você chega no escritório do Andrew Ryan, que aquela expressão would you kindly foi programada na sua cabeça como uma forma de te controlar e te fazer o que eles quisessem, né? Seja lá quem for que programou isso, não precisamos falar isso, mas aquilo ali, na verdade, você nunca teve escolha de não fazer o que estava sendo pedido de você pelo Atlas, que aí nesse momento vai se revelar como sendo o verdadeiro vilão do jogo, né? Toda vez que ele falava would you kindly, ativava algo em você, no seu personagem, que você era obrigado a fazer aquela ação. E aí quando você descobre isso, que você foi manipulado esse tempo todo pra fazer tudo isso, e aí a cena onde tem, né, o desfecho disso, que eu vou deixar pra vocês jogarem, que é uma das cenas mais memoráveis dos jogos. Mas se a gente tá falando de surpresas e de plot twists, a hora em que você descobre que o jogo inteiro estava sendo manipulado pra fazer as coisas, é muito foda, e parte do que faz Bioshock ser fantástico, cara. O que, que você acha, Rafa? Qual foi o impacto que teve em você esse plot twist? Foi foda. Eu não sei como é que eu não lembrei disso, cara, mas porra, aquela reação semelhante de ter que parar de jogar um pouquinho pra processar aquilo. Aí tu começa, mas eu não tinha escolha, eu fiz tudo que ele mandou. Sabe? Do tipo, ter que, a nível da história de tu ter sido controlado, né? Por aquela frase, e tem um lado de tu jogador. Pô, mas eu fiz porque eu quis fazer. Sabe? Será que foi? Pois é, cara, é muito foda, assim. Isso aí é crucial, né? Acho que não precisa nem dizer que todos esses momentos memoráveis que a gente tá falando aqui de surpresas, muito parte disso é a execução. Como aquilo é apresentado e como o jogo te coloca no mood, né? No estado de espírito tal pra ser surpreendido. Isso aí é muito foda. E o Bioshock, pra mim, foi mestre da forma que ele fez isso. Já tenho outra também. Aí, lembrou mais um. Eu tô jogando Mass Effect, como eu falei, né? E tem duas coisas, são meio conectadas, assim. Então, vou falar das duas. A primeira é que no Mass Effect 2, né, o inimigo são os Collectors, né? Aquela raça alienígena que tá sequestrando humanos e tal, né? E no, na mitologia do Mass Effect, pra quem jogou, tem essa raça antiga que viveu há 50 mil anos atrás, chamada os Proteans. Isso. Né? Que só, coisa, só consegue se especular e que toda a tecnologia atual, né, é deles, assim, toda a tecnologia de viagem espacial, a tecnologia Mass Effect em si, era pra ser deles e tal. Os Mass Relays, a Cidadela. É, exatamente. Daí tu descobre que os Collectors são, na verdade, Proteans. São os Proteans que foram modificados em ser Collectors, né? Esse daí é o primeiro que tem no Mass Effect 2, que eu achei que foi fora, assim, legal de como eles introduziram isso. Mas o que eu achei mais legal, que não foi um plot twist, mas foi uma surpresa, assim, gradual, foi que durante toda a trilogia do Mass Effect, tu acha que Proteans são uma coisa. Por causa que a Liara, que tá contigo, ela é uma dos membros da tua equipe, ela é uma especialista nos Proteans, né? Uhum. E daí tudo que tu sabe deles, basicamente, é o que ela fala, que eles eram uma espécie de scholars, assim, cientistas, e a arquitetura deles era linda, eles eram perfeitos e maravilhosos. Sim. Né? Até que no 3, tu descobre um Protean de verdade, que a tecnologia deles era tão avançada que eles conseguiram mandar um em criogenia, né? Animação suspensa. Animação suspensa, é isso, sabe? E daí ele tá vivo, e daí tu começa a conversar com ele sobre o que os Proteans eram realmente. E aquela, toda aquela ideia que a Liara tinha, totalmente não, nada a ver, assim, sabe? Eles eram todos, tipo, autocratas e escravizavam outras espécies, sabe? Como eles eram, se tornaram a espécie mais evoluída da época, assim, né? Sim. Daí tudo, assim, conversando com ele, como que eles faziam isso, tá? É muito legal, assim, sabe? De desbancar o mito, né? A mitologia dentro da mitologia, a metamitologia. Exato, sabe? Cara. Sabe? Isso dá um grau de profundidade pro jogo, cara, que é incrível, assim, sabe? De tu acreditar numa coisa dentro do jogo, que era uma história que os personagens dentro do jogo acreditavam que era. Daí o próprio jogo conta como realmente era, sabe? Sim, dá uma sensação de que, pô, isso é de verdade, isso poderia ser de verdade. Essa mitologia dentro da própria mitologia é muito, muito legal, muito bem executado. E os Proteans, assim, eles viraram, junto com os Turians, eu acho, a minha espécie preferida do mundo do Mass Effect, assim. Como eles viveram, assim, né? Como eles foram dizimados pelos Reapers, como eles tiveram que se adaptar. O jeito pragmático como eles encaram tudo, né? O jeito mais prático, o jeito... Por que que eu vou pedir, por favor, que você possa botar uma arma na cabeça e mandar o cara fazer? Sabe? E, tipo, nossa, a nossa cultura não pensa assim. Eu não deveria, pelo menos. É. Mas pra ele é o jeito óbvio de se fazer. É muito mais eficaz, né? Tu quase entender que eles são assim, eles tinham que ser assim. Ou os Reapers destruiriam eles muito rapidamente. Ou seja, eles se adaptaram a uma cultura violenta porque era o único jeito de eles sobreviverem, sabe? E, cara, é muito, muito bem escrito, assim, muito bem feito, de, tipo, faz sentido. Tá? Apesar de tu ser, não, pô, isso não é justificável. Tu entende o porquê da espécie dele, qual o tipo de ameaça que eles estavam, assim. Pô, é muito, muito bem feito, cara. BioWare é foda. É, e a construção desse plot twist, ela vai de vários jogos, né? Do 1 pro 2 até o 3. Isso aí também é, assim, muito quanto foda. Quanto mais tu joga, né? Quanto mais tu jogou o 1 e o 2, assim, quanto mais tu entende, mais tu é afetado pelo twist, assim. Mais uma então aqui, pra gente talvez fechar a parte principal do episódio 66. Eu tenho algumas menções honrosas, vou tirar logo da frente. Essas não vou falar detalhes, porque são spoilers de jogos ainda relativamente recentes. A série Zero Escape, que são jogos de DS e 3DS, que são visual novels com puzzles. Eu falo dela bastante aqui, que eu sou grande fã. E nessa série tá cheio de plot twists fantásticos, inclusive daqueles que são o meu preferido, que quebram a quarta parede. Não vou falar mais nada sobre isso. Mas quem quiser, cara, conhecer, se você gosta de visual novels, de jogos de puzzle, de escape the room, essa série, que é o 999, né, 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors, e depois o Virtue's Last Reward, e agora o Zero Time Dilemma. Joguei os três têm plot twists fantásticos. O do 999 é o melhor de todos, disparado. Infelizmente, eu não posso cometer o crime de dizer o que ele é aqui, então ele fica na menção honrosa. Quem quiser, cara, corre agora e vai jogar 999 pra saber do que eu tô falando, que vale muito a pena. Inclusive, como eu falei, quebrando a quarta parede, que é algo que jogos pouquíssimos fazem, e muito menos ainda fazem tão bem feito quanto 999 e a série Zero Escape fizeram. Mas não é esse que eu queria trazer, justamente porque eu não posso falar muito dele. Queria lembrar de mais um agora muito antigo, eu esperava que o Seco estivesse aqui, que ele com certeza iria se identificar também. E tem alguns poréns nesse plot twist que eu vou falar já já. Mas você tá lá no seu Nintendinho, hein? Quem diria? Console de 8 bits da Nintendo. Quem diria que ele fosse, né, poderoso o suficiente pra nos entregar um jogo fantástico como Metroid, primeiro da série, né? E durante o Metroid, e até pelas capacidades do Nintendinho, você não tem muito contexto. Você vê pelo visual do jogo que você tá num planeta alienígena, que você é um personagem, vamos dizer, humanoide, né? Você parece um Space Marine, né? Um caçador de recompensas ou algo assim, do espaço. E você joga o jogo inteiro ali, é um jogo fantástico, onde que introduz, né, muito dessa fórmula de você ir pegando itens pra ir abrindo opções num cenário que não é muito aberto, no caso do Metroid 1, até porque não dava pra ser, mas você tem aquele sentimento que é muito comum desse tipo de jogos, de estar sempre ganhando mais poderes e, sabe, você começa com poderes muito básicos, assim, e no final do jogo você tá, sabe, fazendo coisas que você no começo não imaginava possíveis, alcançando lugares e tendo outros verbos de jogo que você não imaginava que você ia ter, e isso é muito gostoso. Aí você joga o jogo inteiro, né, pensando, ah, é um jogo de Space Cowboy, tô aqui destruindo os, né, os Space Pirates e tal, e vambora. E aí no final, e essa é a parte que eu acho que é um porém desses plot twists, porque foi usado como recompensa, né, que é uma coisa estranha, mas que na época era muito mais comum, você descobre, né, que o personagem que você tava controlando, ele quebra a armadura no final, e aí você descobre que, na verdade, era uma mulher que tava ali, e a Samus é pela primeira vez identificada na série Metroid. E esse foi um momento pra mim também, assim, de mind blown. Eu acho que diz muito sobre como é que era a cabeça da gente, jogador de videogame típico da época, né? Nunca ia imaginar que a protagonista desse jogo super badass fosse uma mulher. E aquilo ali eu acho que plantou até uma sementinha em mim, assim, de quebrar certos preconceitos, sabe? Que foi interessante de ver. Claro, na época eu não fazia ideia. Hoje eu penso nisso e olho pra isso e vejo. Mas foi um, cara, uma surpresa grande pra muita gente descobrir que aquele personagem fodão que você controlou o jogo inteiro durante aquelas, sei lá, 20 horas de Metroid 1 no final, era uma mulher. E aí, os poréns são usar isso como recompensa. Quanto melhor você jogasse, quanto mais rápido você terminasse, mais da armadura era quebrada, então você podia até vê-la só de biquíni, né? Se você realmente terminasse muito rápido, que, de novo, usar corpo da mulher como recompensa no jogo, que é algo questionável aí, mais hoje, quando a gente reflete melhor sobre isso. Mas acho que não tira o mérito deles terem planejado isso desde o começo, de ter uma personagem feminina protagonista, forte, né, badass pra caralho, como eu falei, num jogo tão antigo quanto Metroid 1, e a forma como eles mostram isso pra você no final, a armadura quebrando, o cabelinho, rabo de cavalo, lourinho dela, caindo pra trás, assim, eu tenho essa imagem guardada, assim, de uma surpresa, um plot twist muito foda. Não diria que é um plot twist, mas uma surpresa muito grande do Metroid 1, do Nintendinho, que se o Seco tivesse aqui, acho que ele ia também ficar babando por ele. Cara, uma surpresa de final de jogo que eu lembrei agora, é no final de Symphony of the Night, que você, depois de fechar o jogo, você descobre que você tá só num reflexo do castelo. O castelo, sim, de verdade tá escondido, espelhado pra cima, tá ligado? E aí, cara, você tem todo o level design que você tem que jogar de novo o jogo, todo com um mapa invertido, assim. Muito alucinante isso, cara. O Drácula 3 já fez algo parecido também, mas o do Symphony of the Night é o primeiro onde você podia ter uma forma de apresentar isso mais elaborada. E eu lembro que também, cara, explodiu minha cabeça na época. E Symphony of the Night é um jogo fantástico, hein? Puta que pariu, é um clássico da vida aí. Então é isso, como eu falei no começo, você que curtiu aí algumas pitadas das surpresas e plot twists da história dos games que nós trouxemos, muitos assim que a gente até lembrou na hora e foi falando, então com certeza esquecemos de vários fantásticos. Vocês vão nos ajudar a lembrar deles todos colocando aí no comentário do podcast.com.br episódio 166 ou no youtube.com/podcastbr no episódio 166. Falem pra gente que outros plot twists. Quero ver quem vai ser o primeiro que vai falar de um de Final Fantasy VII, que todo mundo sabe, mas que a gente tá tão batido que eu acho que até passou por cima das nossas cabeças. Mas quero ver quem vai ser o primeiro que vai falar desse. E muitos outros aí que vocês lembrarem, cara. É só cuidado com os spoilers se os jogos forem muito recentes. Mas acabei de lembrar de outra parada foda também, de um jogo que eu nunca terminei, mas é que eu sei do que se trata, que é Red Dead Redemption. É, não sei como que as pessoas não lembraram disso. As pessoas que eu falo, vocês dois. Tem muitas outras, cara. Se a gente ficar pensando aqui, já vai lembrar de vários. Então, falem pra gente aí o que, que vocês acham, quais são os plot twists e surpresas que vem na cabeça de vocês. Deixem um comentário pra gente continuar a discussão do podcast 66. Pod Quiz. E agora a gente chega no Pod Quiz Musical. Vou fazer rapidão aqui. Pod Quiz Musical que a gente sempre faz. Vocês aí estão ligados, sabem que é aquele quadro onde a gente toca um pedacinho de uma música de algum game e pede pra que vocês tentem descobrir de que jogo é. Essa semana muita gente descobriu de que jogo era essa musiquinha que o Zabuzeta vai fazer o favor de tocar pra vocês agora, que foi da semana passada. Vai! Isso daí é um dos clássicos do arcade, que depois foi portado para várias plataformas. Eu devo ter jogado umas 5 versões diferentes dele na minha vida, que é Double Dragon. É uma musiquinha icônica de Double Dragon, inclusive, que foi já feito cover dela nos videogame live da vida, e acho que isso ajudou muita gente a lembrar. Foram 9 os ouvintes que lembraram de Double Dragon no Pod Quiz Musical dessa semana. O primeirão deles foi Nicolas Dias, foi o primeiro a responder Double Dragon. Além dele, o Thiago Braga, o Carlos Baroni, o Tarcísio Rezende, o Alexandre Miyagi, o Almighty, o Lucas BRG, o Gamer Caduco e o Michel Amaral. Todos esses responderam Double Dragon no Pod Quiz Musical da semana passada. Então vamos ver se essa semana a gente traz um pouquinho mais difícil pra vocês. Toca aí, Zabuzeta, por favor, o Pod Quiz Musical do episódio 166. Vai! Você que acha que sabe que musiquinha é essa aí, tá difícil, hein? Um ritmozinho mais devagar, já imagina que você, tipo do jogo que tu joga ali, fumando um cigarro naquela sala escura, cheia de fumaça, na sua casa. Quem sabe aí, tô tentando dar dica sem entregar muito, responde mandando um comentário no podquest.com.br episódio 166, no Twitter @podquestbr ou no youtube.com/podquestbr episódio 166. Fechou. Último domingo de Rafael Cunha em Toronto. O que você vai fazer hoje? Você já contou pra mim, mas conta pro pessoal aí. Qual vai ser a boa do último domingo de Toronto de Rafa Cunha? Tô esperando a mulher chegar em casa e a gente vai comer o melhor hambúrguer de Toronto. Olha só. É muito bom, cara. É muito bom. O que tem de especial nesse hambúrguer? Tem maple syrup? O que é? Eu não sei, honestamente. Só sei que eu comi lá uma vez e eu me apaixonei. A gente come lá pelo menos uma vez por mês. É meio caro, assim, sabe? Aqueles hambúrguer gourmet. Sim. Mas é bom pra caralho, cara. É ridículo de bom. Eu não sei se é os ingredientes que eles usam. Bota cocaína no negócio. Sim. Maneiro, cara. Não, legal saber. E aí, que dia que você chega aqui já em Vancouver pra gente fazer alguma coisa? Eu chego na sexta-feira que vem. Daí eu acho que já tô... Na sexta-feira não rola fazer nada, porque eu vou pro apartamento temporário e vou começar a procurar apartamento, que tô atrasado nisso já. Entendi. Mas daí, sei lá, sábado ou domingo, pra ver se a gente faz alguma coisa. É, quem sabe grava um podcast em loco, né? No mesmo, quem sabe. No mesmo lugar, que tal? Vai ver, tem Premier League nesse fim de semana, onde você vai estar aqui também. Então, pois futebolzinho, pra gente assistir. Rafa agora que vai ter que ficar igual a mim, acordando 4h45 da manhã pra ver o jogos. Nossa, do ofício de vir aqui pra Vancouver. Igor, você também, cara, parabéns. A galera toda da nossa comunidade dando os parabéns pra vocês dois pela, né, nova conquista, nova fase da carreira. Então também quero dizer pra você, cara, tudo de bom, muito boa sorte na Bethesda, que você já começou com tudo, né? Já dando commit de conteúdo pra dentro do Fallout Shelter e tudo mais. O cara tá, não veio pra brincar, não. Então você vai continuar contando pra gente com certeza como é que tá indo lá na Bethesda. Opa, vambora. Boa semana pra você aí, segunda semana de trabalho. A gente fica devendo, hein, aquele episódio sobre, né, as primeiras semanas e o processo todo de seleção do Igor e do Rafa. Inclusive, já posso falar, quem é patrono do podcast a partir de $3 vai ter lá um tópico na comunidade Google Plus, onde você vai poder mandar as suas perguntas para Rafa Acuna e Igor de Castilho sobre esse assunto, sobre o processo, tanto de seleção quanto de início do trabalho na nova empresa. Então você que tem alguma dúvida muito específica, algo que você queira realmente perguntar para eles, sendo patrono do podcast lá no patreon.com/podcast. De no mínimo 3 dólares, você vai poder deixar suas perguntas num tópico que eu vou criar essa semana especialmente pra isso. Dá falta ainda, acho que umas 2 semaninhas pra gente fazer esse episódio, então vai dar tempo de você pensar e colocar suas perguntas lá, ou de você que não é patrono, se tornar patrono do podcast, né, com uma das muitas vantagens que você vai ter, vai ser essa interação mais próxima com a gente. Então, quem tiver interessado nisso é lá na nossa comunidade do Google Plus, que é exclusivo para os patronos de 3 dólares ou mais do podcast, que você vai poder fazer as perguntas que você quiser para Rafa Kunen, Igor de Castilho e Giliar Lopes aqui, que se despede de vocês até semana que vem com mais um podcast. Tchau!